Você precisa mudar na sua mente. Você precisa mudar o seu corpo e ver que a felicidade não se esconde. Basta ver logo o horizonte. Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa acreditar que a vida não tem preço. Você precisa mudar a sua postura. Postura, postura. Você precisa ser mais confiante. Você precisa pensar logo adiante. Você precisa viver para vencer. Porque não foi esse sacrifício que Jesus fez para te conceder. Para quando os rebeldes chegarem. Para quando os rebeldes chegarem. Para quando os rebeldes chegarem. Para quando os rebeldes chegarem. Você precisa compreender que a vida pode ser muito mais. Você precisa compreender que a vida é de abundância. Por isso, levante a cabeça e não perca a esperança de um mundo melhor em seu mundo. A nossa vida alcança. Para quando os rebeldes chegarem. Para quando os rebeldes chegarem. Fique pronto. Fique firme. Fique pronto e fique firme. Você precisa chegar mais perto. Ser sincero com o mundo, que o mundo será sincero com você. Você precisa dizer o que sente. Perdoar, se desculpar. Talvez, quem saiba, não ser inocente. Para quando os reveses chegarem. Para quando os reveses chegarem. Chegarem, chegarem, chegarem. Precisa viver e compreender a verdade dentro de seu ser. Escute essa música e pense e reflita